Autorizado com uso pista 28, vento 240 graus, 8 nós. Autorizado o pouso na 28, 133, Mereia. Número 250, decola os 27, mantém a planta 2500 pés, chama o controle, frequência 20, esse momento. 20, West, pode escutar, obrigado. Voo 250, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 2500 pés, após curva direita, interceptar via Arão. Gente, voo 250, após 2500, curva direita, Arão, voo 250. Voo 250, está autorizado, subir para o nível 350. Ao 350, voo 250. Eu chamo a minha 356, complete a final e chame todo Salvador 118, decimal 95. 118, decimal 95, chame a 3336, bom dia. Eu chamo a minha 333, suba sem restrição para o nível 1360. Restrição 360633. Para possível, pode motivar a minha 333. Aguarde. Passo 04, desça via TTP1 para 2000 pés, ajuste no 09, autorizado em aliança, zoom da pista 28, reporte na final estabilizada. Desce via TTP1, ponto, reportará estabilizado no IRS 28. Na 3566, solo 28, táxi à esquerda, chegou no 2-1, solo. 2-1, solo. Bom, eu acho que é Papai Golfe, a sua identificação. Vem na proa de Monga, para interceptar a via TPP1 e reporte no Zé Investida. Até eu acho que a Golf, mantendo regras de um instrumento, manterá a chegada do TPP1, mas para frente, quando modificar, será orientado para a pista no 7. Não decola aos 30, 1530, no farol, chama o controle, frequência 208. No farol, chama o controle, 208. Guarda agora. Autorizado por pista 28, vento 210 graus, 5 graus. Autorizado por pista 22, vento 56. Todo Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Decolou de Salvador, 110, condições iguais, para o sobrevoo, a operação do bairro de Nordeste. Confirma a localidade? Nordeste de Amaralina. Cliente, o Guardião 01 está autorizado em condições de obras visuais na frequência do controle. Direto Maceió, agora 250, obrigado. Decimal 35, secundária 125, decimal 1. 2285, 1251 com receio, a janela 633, bom final de semana. Chame Recife, frequência 126, decimal 85, secundária 125, decimal 45. 2685, 2545, 250, obrigado. Torre Salvador, azul 2759, próxima ponte estrela 228, boa tarde. Cascavel 66? Cascavel 66, autorizado o táxi, chamando lá a interseção do hotel. Cascavel 66, tem uma pane aqui, informa que vai ter que atrasar a saída. Sargento Sexton, chame para novo acionamento e fique atento aí ao horário do plano, costa 1545. Eu deveria começar a valer agora, eu teria aí mais torno de uma hora para sua decolagem. Ok, fique atento ao horário, quero ver se eu saio para encher direto. Sexton, um abraço. Salvador, azul 27, por lá. 04904, complexo final, chame Salvador, bom dia, com 9404 estabilizado. 9404, autorizado pouso, pista 28, vento 2, 30 graus, meio do ano. PS, livre pouso. Azul 2759 autorizado, né? Mantém pista 28. Ali mantém pista 28, 2759. Azul 9404, solos 36, táxi à esquerda, mantém posição antes da Alfa, observando a passagem da Lagoa Chalé. E chama. Você ultrapassou a interseção, pode prosseguir aqui até o final. Livra via Charlie. E chama o seu aluno 2119. Gente, 219 na Charlie. Na hora que o senhor me chamou, o centro Recife entrou em 215 e eu não consegui ouvir nada. nada mesmo. Tigu 9404, são solo 36, livre esquerda da Charlie, show 121 nesse momento do som. 1219, solo, obrigado. Autorizado decorar a pista 28, vento 230, vai segurar. Iniciando 2751, ponto de espera 28. 5021, observe corrida do 190 da companhia. A linha mantém a posse. A linha mantém a posse, azul 5021. Suba via e Lefão no Bravo para o nível 340, mantendo por um até 2.800 pés. Via, Lefão até 340, mantém por um até 2.500 pés, 2.750. Mantenha a proa de Seara, Deus está em condições visuais para 1.500 pés, ajuste em Salvador 1.019. Mantendo só um ajuste, Seara, deve estar em condições visuais para 1.500 pés. Mantendo o contato radar estabelecido, 1.300 milhas, noroeste de Salvador. Vamos decorar o 5021, vento 230 graus, 8 mais. Está batendo o eixo, devido à informação. Gente, até o Jesus do Eletro. A Jesus do Eletro, 2759. TAM 3804, sua identificação do Celia PPP 1 para o nível de voo 120. Esse dia até o 20 na TPP 1. Autoriza voar a TPP? 30 3804. O PRIM 3804. decola os 4-1, chama o controle de frequência 120, decimal 8. 208, muito obrigado, bom serviço. Controle azul 5021 na Salvo 1, passando 1400. Alô 5021, contato radar na decolagem, mantém o eixo até 2500 pés, após com a esquerda na praia de Leda e suba restrito a nível de voo 100. Suba e mantenha nível 100. Após a esquerda, com a esquerda, praia de Leda restrito a uma centena, o azul 5021. Júlio 3, autorizado a decolar, avião 2, 2, 0 graus, 5 graus. Ajuste no 018, repete para modificações de regras. Rádio cabecinha para 4.000, chamará visual para mudança de regras. Dino 120, TAN 3804. Gente, TAN 3804, desse mantém nível 120 devido a tráfego em decolagem de Salvador. Agora a posição 6 horas, 19 milhas com o sul. Um ECO 190, subindo restrito a 1 centena. 7-3204. Aí 5021, informa o tráfego 1 hora, 17 milhas, rumo ao Nordeste, 1-2-3-2-0, restrito nível 1-2-0. Gente, tá monitorando o podcast, o tráfego é 1-5021. Xenia 6213, decola os 44, controle 120, Xenia 1. 6018, Xenia 6213. Controle, contato, Xenia 6213. Xenia 6213, contato radar na decolagem, mantenha a frente até 2500 pés, após a esquerda para detectar a viação 1, subestrita no 2090. Chame Recife, frequência 1260-28-8. 260-28-8, azul 3804, aguarde para o prosseguir na descida. Positivo. Cruzando 90, faz uma centena visual, contraste da TAN, esquerda, posição de 10 horas no momento. O azul 5021. Sente. TAN 3804, desça para nível 050, um ajuste no 09. Azul 5021, suba sem restrição para o nível 340. Sem restrições ao 340, 5021, obrigado. Guardião 01 no retorno, é América do Sul, já concordo. Sim, Guardião 01, chama a torre frequência 118.95. Sim, eu vou responder você, Guardião 01. Até o Oscar Papagaio informa o tráfego posição 1:05, agora na final da 1-0, 1-2-3-2-0, cruzando 4 mil em descida. Irá seguir o tráfego na aproximação da 1-0, o tráfego é o número 1 para a pista 1-7, o Oscar Papagaio. Já estabilizado até 3804 Curva esquerda, proa 305, seu limite a radial 250 Salvador. Golf já está na proa 345. Foi orientado com a esquerda, proa 305. 305, bom. Salvador, boa tarde, Tampa 715, pronto, ponto para 228. Tampa 715, ciente, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, Tampa 715. O ISR cancelador 1553, esse é para a altitude de tráfego 1510, mantendo a proa 305 para evitar o tráfego e instrumento de aproximação para 1-0. Mandando a proa chame a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Obrigado. O Papagaio gosta do Papagaio? Salvador, se possível, tudo para o Itapuã e aguarde para cruzar o setor de decolagem para o 28. Pronto. Salvador 208, azul 4485, informação Vitor. Azul 4485, acione identificação. Voe bomba, para o terceiro que está a chegada do Pipiuno, informe da descida. Voanda presente bomba na Pipiuno, chama a descida 4485. Lateral do farol da barra, o filho é o ABS. Eu não acho nenhum traço da descida, reportado, frequência livre. Frequência livre. 1-0, tem o setor de 4-2-8. Bom, Feliciano 360, pela esquerda. Completa a curva à esquerda e toma para o norte para o cruzamento do campo. Deve ter sido a perna do vento pela direita da 1-7, por favor. Agora a perna do vento da 1-7 e... Já 3804 no solo 5-6, taxa esquerda, chama 1-2-1 no solo 9-7. Seja 9-7. Afirma Martins, Sorriso, visual. Tente, mantenha a prioridade e chame tudo. 118, decimal 95. 2,5, torre 90. Em novembro, prossiga para a final 97, informe na final, trem baixar trabalho. Voltará na final do 97, no cheque de trem novembro. 715, autorizado aliar e manter pista 28. Autorizado aliar e manter na 28, da 475. Deixa para o Papagufo e tome para o norte, informe o tráfego direto de novembro. O Navarro, que está aí se aproximando para o final da 17, mas está um pouco aí, no seu caso, aí da sua posição 10 horas, com o rumo sudeste, ok? Ok. De novembro, curva um pouco mais à esquerda para interceptar a final da 17, pelo tráfego da Oscar Papagufi, o 6402, que está aí cruzando a final da pista no zero agora, com Pula Norte. 1.300 pés na sua posição, 2 horas. Seguinte, pois, não visual, é com o número. Só vou ficar certo, né? Pela direita, pela direita, do 17, aguarde para gravar. Bom, está na proa 3. Bem aberto, guardando o barco. Fechou, todos os alvos já, mantenha a perna do vento pela direita e aguarde para ir na base. Aguardar. Fecha o 454, mantenha a posição. Fecha o momento autorizado pelo bicho no 7, vento 240 graus, 5 horas. Telefone na venda, baixa pra boa. Identificação, dessa via em pitch para o 050. Identificou via pitch para o 050. Solicita a central X-Ray do 28. Gente, voo 255, precisa via em pitch aposento, voo Serra Vita 363. Em pitch até Anto, Anto 363, voo no 255. Sola 00, livra à direita, por parte 5, ao estacionar para o SBU. Acho que o Papagufo está ligado para o 17, vento 240 graus, 5 horas. Bom, pedindo repouso. Vento 220 graus, 9 graus, autorizado para a pista 28. Iniciado, 47 no século. depois estacionar a frequência de Xangra. Eu vou fazer o seu número 03, controle 9-0-0-8. Contato radar na decolagem, subavia e ação em bravo, para nível de voo 360, mantendo o eixo até 2500 pés. Mantendo o eixo até 2500 pés, está 455, doença para 4 mil pés, ajuste no 098, dá presente no Serra Vita 363, para o procedimento MS X-Wave, pode ser habilitado. 4 mil no 098, livre para o 363 e ILS, a porta está estabilizada no 25. Seguro 454, autorizado em colapso 328, 22, 40 graus, 8 mais. Iniciando a decolagem, capitão 22, com 454. Então, 4715, autorizado desvios, após desvios, viu, Eletro? Após desvios, Eletro, até 4715. Salvador, o azul 4485, está ideal, descida. Azul 4485, desça para o desvio de voo, 060, com velocidade máxima de 2309. Para o 060, com velocidade máxima de 2309. 4, decola 05, chama o controle de proteção 2008. 208, agora. Salvador, boa tarde, gol 454, cruza 1500 pés. 454, contato radar de colagem, mantenha preta 2500 pés até o prossiga via elétrica no bravo. 2500 após elétrica no bravo, 454. Modo Elefa, 4715. Lange, tá, 4715. Autorizado de juízo após o ILS. Após o juízo, obrigado. Salvador, azul 4485, procedimento em uso ILS Zulu, da 28. Confio. Procedimento em uso ILS Zulu, da 28, ou é o X-Ray? Informo que é o procedimento em uso Salvador e ILS Zulu, da pista 28. Tá certo, então, azul 4485. Salvador, azul próximo ao ponto de esquerda, 28, pronto. O azul está tudo bastante autorizado, aliás, eu colo a pista 28, vento 250 graus, mesmo grande. A linha aí decola a pista 28, azul 4167. Ano 396, sua identificação do Salvia TTP1 para o nível de voo 120. Via TTP1 para 120, Bono 396. Para 2.500 pés, ajuste no 0 neutro, reporte estabilizado. 2.500, 1018, reporte estabilizado, 2.500. Observação de Xenero, posso ter informação de 3.100. 4715, Xenero Recife, frequenciando 2.000, 0 até 2.000. 1260, 1288, confirme? Afirma. Obrigado. Xené 6141, a sua identificação do Savia e pitch para o nível de voo 060, ajuste no 060. Xené 6141, sim, será autorizado o SFC do Savia e pitch após antes do voo Serra Vista 363. Azul 445, desce para o nível de voo 050. Desce para o 050, 4485. Outro Salvador, azul 4167, boa. Azul 4167, contato radar da decolagem, mantenha a preta 2500 pés, após pousar à esquerda na transição, submantenha o nível de voo 100. Mantenha a proa até 2.500, após a esquerda, salvo, 100, com azul 4167. Gol no 454, chame Recife, frequentando 2.000.0 até 2.000.8. 2.000.0, 2.8, obrigado, boa tarde. 785, dessa via para 2000 pés, ajuste no 098. Autorizado em MS do Zulu, da pista 28, reporte estabilizado. Teste via com 1018, estou autorizado em MS do Zulu, da 28, reporte estabilizado 445. Estabilizado ILS X-Ray 28, Uno 255. Uno 255, complete a final, chame Torre Salvador 118, decimal 95. Completo Torre 295, Uno 255. Obrigado, boa tarde. Salvador, Uno 255, final ILS X-Ray, na 28, 2334. 255, autorizado pouso, pista 28, vento 230 graus, segurado. Está pronto, 4167. Uno 396, forma tráfego 30, Uno 5 Minas, rumo sul, o eco 190, subindo restrito a uma centena. 7316, até para o 120, né? Afirmo, desse mantendo o 120. 7316. Salvador, azul 4485, apenas confirma o ajuste 1018. Afirmo. Sim, obrigado. Uno 396, reduz a velocidade para 2309. 2309, reduzindo 396. Chama 6141, dá presente, voo Serra Vita 363, tem condições de manter a presente velocidade até o próximo fixo? Afirmo, tem condições, voo da presente Serra Vita 363, 6141, passou. Chamando 141, desça para 4000 pés, ajuste o 0018. A 4000 pés, ajuste o 0018, chamando 141. Oxalé 6315, eu sou o Vitor, da Oxalé 6315, ação de identificação. Mantenha a prisão, chega de pit, 2 para o nível 0070. Pit, 0070, Oxalé 6315. Azul 4167, tráfego esperado, submetendo restrições para o nível 300. 300, tráfego superado, sem restrições, 4167. Uno 396, tráfego esperado, desse para o nível de voo 050. 050, 396. Uno 6141, desse para 2500, pés, ajuste no 08, autorizado o final do procedimento de emergência aqui, você pode ser a Rita 363. Para 3500, Angu 4485, capacete. Angu 4485, complete a final chama tudo 118, decimal 95. Comando 4395, Azul 4485, boa tarde. Azul 4167, pode voar, ótima. Azul 4167, aguarde, mantenha a trilha de lida. Gente, aguarda. Azul 4485, passou externo, campo à vista e baixo travado. Azul 4485, autorizado pouso, pista 28, vento 2, 00 graus, 6 nós. Pouso autorizado na 28, 4485. 5 decimal 1, solicite uma ótima ao mesmo, 2 1. Então, 2835, 251 e solicita uma ótima ao mesmo, muito obrigado, bom domingo, 497. Igualmente. Vamos 39.000, desce para 4.000 pés, ajuste no 0, 18. 4.000, no 0, 18. Vamos 39.000. Como 396 desce para 2.000 pés, ajuste no 018, autorizado em elementos 1 da pista 28, reporte estabilizado na final. 2.000 no 018, reporte estabilizado, 3 a 6. Chame a 61, completa a final, chame o 1, 18, 95. 2, 33, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, Tudo continua, aproximação, aguarda a transmissão em curso. Como 80 de ground, completando a redução. 7,17 para aproximação final, reporte estabilizado, ganho 1396. Ok, reduzindo para mínima então, vai reportar estabilizado, 1396, obrigado. Realizado a colagem, por 2013. Chama o controle de frequência 120, decimal 8. 08, boa tarde. Costa NL 141, autorizado pelo pista 28, vento 220, grau 7 lentes. Chama o controle no 3, contato radar na decolagem, turba via ADO para o nível 320. Direto e suba para a nível 360, 220 no 3. Ah, ela foi direto, subindo para 3. Confirma nível? 360. Afirma, 360. 360. Bom. 209. Bom, no 396, chame pelo 118, decimal 95. 295 no 396. Canal 6315 dessa via para 2010, ajuste no 08, autorizado em LS Zulu da pista 28, reporte nacional. Descendo via com 18, a 2000 pés, autorizado em LS Zulu 28, original 66. Chama os 25, livre à esquerda, chama os 21 e seu amado solo. Salvador, boa tarde, chão 3144,